campeira leva a vida no UPA, com a querência sucra em minhas campeiradas de marcha batida. E é deste jeito, nesse tranco, o grupo Galderiaço e a marca de alma campeira, nós vamos seguindo o nosso bem campeiro, falando para você de Tampos Antunes. Indústria e comércio de tampos em geral, ampla e variada linha de fabricação de tampos, componentes para cozinhas com qualidade desde a confecção até a entrega do produto aí na tua empresa, tá certo? Tampos Antunes fica localizada aí na BR-163, no município de Santa Lúcia, aqui no estado do Paraná, tá certo? Telefone para contato é o 045-3288-1457. 045-3288-1457 ou então pelo facebook.com/Tampos Antunes, tá bueno? Vão trazendo pra cantar e tocar pra gente Jorge Guedes e Família Guedes, a Se Canta, um fronteiriço. Na sequência, Ernestito Montiel e Anaí Guedes, mais a participação do Caraí Guedes cantando pra gente aí e tocando Vila Nueva, Bagual de um Chamamé. Eu fui criado a Lopampa e temprano vou a encilhar um Picasso testeirilha, mi hermano de gauchar. Yo soy cantor a mi modo y tengo en el corazón un grillo que sopla acordes de guitarra y bandoneón. Cuando yo miro a mi tierra, a Tata Dios le agradezco por la herencia chimarrona y el sentir Martín Fierresco. Me gusta el fin de semana, salir noche o ver día y parar de contrapunto en ruedas de pulpería. Bolear solo bajo el freno, algún ñandú sin consuelo, echar un piado en un potro y dejarlo quieto en el suelo. Echar un piado en un potro y dejarlo quieto en el suelo. Río de mi pago, carpinchar en medio del monte, llenar en alma de vientos, parado en ese horizonte. Habrán que verme en las guerras, en cualquier de mi tropilla, en el Overo, en el Bragado o en el Picasso de Esterilla. Llevo en mi alma orejana retumbo de guampa y casco, me galopean en las venas sangre criollo y de vasco. Por eso chocar y viejo, me agrando siendo petizo, y al sol topé la bandera de mi orgullo fronterizo. Quedaré pa' siempre aquí, a la buena o a la mala, cielo y pan, pecho, silencio, al pie de algún viejo tal. Cielo y pan, pecho, silencio, al pie de algún viejo tal. Cielo y pan, pecho, silencio, al pie de algún viejo tala. Señora, yo sufro porque te quiero. Las noches porteñas de ti me recuerdan siempre, y por eso canto con este acento tan lastimero. Quisiera tenerte aquí, cerquita del corazón, cegarte con mi pasión, aunque ya me muera después. ¿Qué importa si ya te vi, pueblito de mi querer? Es hondo mi padecer y sufro por ti. Pero si el destino un día no permitiera de que yo volviera al paso donde nací, quiero pedirte, Villanueva, que no olvides a este correntino que tristemente canta por ti. En aguas dormidas y algún manso arroyuelo que suena noches, lo mismo que sueño yo. Los arpegios de destino se calando, y este rino y llanto que el alma mía por ti sentió. Quisiera tenerte aquí, cerquita del corazón, cegarte con mi pasión, aunque ya me muera después. ¿Qué importa si ya te vi, pueblito de mi querer? Es hondo mi padecer y sufro. Bueno, teve aí Anaí Guedes e Caraí Guedes com Ernestito Montiel, Villanueva, e antes o Jorge Guedes, a Se Cantam Fronteiras. Lembrando que o Bem Campeiro está no Facebook, né? Pode achar o nosso grupo aí do Bem Campeiro, só pesquisar aí no Facebook por Bem Campeiro, tu vai achar a gente e pode estar participando com a gente por lá. Vamos embora por aqui, Geraldo Trindade canta e toca pra gente Fé no Taco, uma das ganhadoras aí do Ponche Verde da Canção Gaúcha. E na sequência, pra gente descontrair um pouco, tem o Velho Milongueiro, Dá o Riquinho pra mim. Noite dessas um amigo se sentou junto comigo na copa de um baile bueno. Perguntou como é que ia, perguntou se eu sabia, eu respondi, fique sereno. Sei do macharil babando, sei que ela sarandeando é a rainha da bailanta. Que ela gosta e eu não danço, que vou-me embora se canso. E vai comigo a percanta. É que eu tenho fé no taco, é que eu tenho fé no taco. Sou doutor em picardia, ela é tudo que eu queria. Deixo o cheiro e levo o extrato. É que eu tenho fé no taco, é que eu tenho fé no taco. Sei proteger a guria das ganas de parceria. Eu como tudo e lambo o brado. É que eu tenho fé no taco, é que eu tenho fé no taco. Sou doutor em picardia, ela é tudo que eu queria. Deixa o cheiro e levo o extrato. É que eu tenho fé no taco, é que eu tenho fé no taco. Sei proteger a guria das ganas de parceria. Como tudo e lambo o brado. Já estou acostumado, cada baile um do meu lado, sempre na mesma questão. Eu fico tomando a gelada enquanto a cachorrada ronda a prenda no salão. Por razões de confiança, se dançar todas as danças, nem abalo o meu sossego. Quando a noite vai embora, sei que está contando as horas pra deitar nos meus pelegos. É que eu tenho fé no taco, é que eu tenho fé no taco. Sou doutor em picardia, ela é tudo que eu queria. Deixo o cheiro e levo o extrato. É que eu tenho fé no taco, é que eu tenho fé no taco. Sei proteger a guria das ganas de parceria. Como tudo e lambo brado. É que eu tenho fé no taco, é que eu tenho fé no taco. Sou doutor em picardia, ela é tudo que eu queria. Deixo o cheiro e levo o extrato. É que eu tenho fé no taco, é que eu tenho fé no taco. Sei proteger a guria das canas de parceria. Como tudo e lambo brado. Fé no taco, é que eu tenho fé no taco. Sou doutor em picardia, ela é tudo que eu queria. Deixo o cheiro, levo o extrato. É que eu tenho fé no taco, parceiro. Eu tenho fé no taco. Sei proteger a guria das ganas de parceria. Como tudo e lambo o prato. A vizinha tá criando um louro que andou ganhando do seu antigo patrão. Mas o bichinho danado tá ficando mal criado e só fala palavrão. Ela diz que o papagaio é chato e muito lacaio, que não aguenta mais assim. Pelo jeito que eu tô vendo, a vizinha tá querendo dar o riquinho pra mim. Pelo jeito que eu tô vendo, a vizinha tá querendo dar o riquinho pra mim. Dá o riquinho pra mim, dá o riquinho pra mim. Sou louco pelo bichinho, não maltrate o pobrezinho. Dá o riquinho pra mim, dá o riquinho pra mim, dá o riquinho pra mim. Sou louco pelo bichinho, não maltrate o pobrezinho. Dá o riquinho pra mim. Às vezes pra me agradar, ela diz que vai me dar, mas depois se arrepende. Diz que o rico não dá não, que ele é de estimação, então pega o rico e prende. Acontece que o bichinho necessita de carinho, não seja assim tão ruim. Se dele você não gosta, aceita a minha proposta e dá o riquinho pra mim. Se dele você não gosta, aceita a minha proposta e dá o riquinho pra mim. Dá o riquinho pra mim. Dá o riquinho pra mim. Sou louco pelo bichinho, não maltrate o pobrezinho. Dá o riquinho pra mim. Dá o riquinho pra mim. Dá o riquinho pra mim. Sou louco pelo bichinho, não maltrate o pobrezinho. Dá o riquinho pra mim. Seu marido me falou que depois que ela ganhou o papagaio de presente, a vizinha tá mudada, anda muito revoltada, está muito diferente. Um certo tom de maldade, ele diz que tem vontade de no rico dar um fim. Antes que ele se revolte, pegue o bichinho e solte, dá o riquinho pra mim. Antes que ele se revolte, pegue o bichinho e solte, dá o riquinho pra mim. Dá o riquinho pra mim. Dá o riquinho pra mim. Sou louco pelo bichinho, não maltrate o pobrezinho. Dá o riquinho pra mim. Dá o riquinho pra mim. Dá o riquinho pra mim. Sou louco pelo bichinho, não maltrate o pobrezinho. Dá o riquinho pra mim. We'll be right back.